sucesso. É, vou conquistar seu coração, chegar mais perto, isso é inédito. É, venha curtir essa emoção, chegar mais perto. Como um filme vai acontecer, o roteiro é eu e você. Quando meu nome anunciar, eu sou a sensação do meu dom do crediário, ario. Campeão de vendas no Pará, conquistou a galera, era. Onde chega é sucesso, pode apostar. Então do crediário, ario. Campeão de vendas no Pará, conquistou a galera, era. Onde chega é sucesso, pode apostar. Este é o DJ Cantor do Pará, DJ Elias Batidão. Só sucesso, é. Vou conquistar seu coração, chegar mais perto, isso é inédito. É, venha curtir essa emoção, chegar mais perto. Como um filme vai acontecer, o roteiro é eu e você. Quando meu nome anunciar, eu sou a sensação do meu dom do crediário, ario. Campeão de vendas no Pará, conquistou a galera, era. Onde chega é sucesso, pode apostar. Então do crediário, ario. Campeão de vendas no Pará, conquistou a galera, era. Onde chega é sucesso, pode apostar.